Capítulo 9. Nada será impossível. Funciona. Louvarei com cânticos o nome de Deus. Exaltá-lo-ei com ações de graças. Será isso muito mais agradável ao Senhor do que um boi ou um novilho com chifres e unhas. Vejam isso os aflitos e se alegrem. Quanto a vós outros que buscais a Deus, que o vosso coração reviva. Salmo 69, versos 30 e 32. Eu poderia lhe contar muito mais sobre o que Deus fará quando você jejuar, mas os testemunhos de pessoas da nossa igreja, a Free Chapel, que participam do nosso jejum anual, dizem tudo. O meu coração fica impressionado todos os anos quando começamos a ouvir testemunhos de cura, de bênçãos financeiras, de filhos perdidos voltando ao lar e muito mais. Histórias de esperança. Susan havia trabalhado em uma empresa por 15 anos, mas havia perdido seu emprego quando a empresa foi comprada por outra companhia. Para piorar as coisas, em dezembro, o irmão de 35 anos de Susan morreu de repente, deixando-a profundamente angustiada e com o coração partido. Ela encontrou graça para se unir ao jejum com a igreja no início do ano. Para sua surpresa, a empresa contratou-a em março e disse: "Vamos lhe dar um ano de salários e de benefícios." Com esse dinheiro, ela e seu marido se livraram das dívidas, exceto a de sua casa, e puderam comprar um carro mais novo. Mais tarde, ela nos contou que, em resultado do jejum, Deus restaurou o seu desejo de viver. Darren e sua esposa Sarah ficaram sabendo que não podiam ter filhos. Eles participaram do jejum de 21 dias. Mais tarde, naquele ano, ele testemunhou: "O diabo tentou destruir as bênçãos de Deus, mas temos um bebê em nossos braços este ano que não tínhamos no ano passado." Recebi um bilhete de Juan, outra de nossos membros, que escreveu: "Meu marido aceitou o desafio do jejum de 21 dias, embora ainda não fosse salvo. Depois de 14 dias de jejum, ele acordou no meio da noite chorando. Na manhã seguinte, ele entregou a sua vida a Cristo e foi batizado com o Espírito Santo naquela noite." Meu marido não apenas foi salvo em um jejum de 21 dias, como no dia 13 de fevereiro, meu marido e todos os nossos filhos e até a minha cunhada foram batizados. A Deus seja a glória. Lisa e seu filho Ben costumavam frequentar a Free Chapel. A vida deles sofreu uma reviravolta depois que Ben foi diagnosticado com leucemia. Ele passou por um tratamento de quimioterapia e teve todos os efeitos colaterais. No dia 5 de janeiro, o primeiro domingo de janeiro, quando começamos o jejum, Ben estava deitado na unidade de tratamento intensivo, literalmente lutando por sua vida, com uma febre de 40 graus. Eu sabia da gravidade da situação, então declarei que começaríamos aquele jejum pela recuperação de Ben. Lisa me disse que ele acordou naquele instante, a febre cedeu, ele não sofreu danos cerebrais e a leucemia estacionou totalmente. Mas a história de Lisa não para por aí. Ela participou do jejum de 21 dias naquele ano e continuou jejuando por 40 dias. Esta mãe, em crise financeira, com um filho próximo da morte e sofrendo de leucemia, jejuou durante 40 dias. Deus honra esse tipo de fé e devoção. O Espírito Santo falou com um homem de nossa igreja e sua esposa para comprarem uma caminhonete totalmente nova para Lisa. Chamei-a e perguntei se ela podia vir ao escritório da igreja, mas não lhe disse nada além disso. Quando Lisa estava a caminho da igreja, o carro que estava dirigindo na época quebrou. Ela finalmente chegou terrivelmente desconsolada, sem ter ideia do que estava para acontecer. Entreguei-lhe as chaves de uma bela e nova caminhonete completa, com DVD player para o bem e um cheque de mais 5 mil dólares que o casal queria dar a ela. Várias semanas depois, chamei ao púlpito e compartilhamos o seu testemunho. Mais cedo naquela manhã, perguntei-lhe quanto ela ainda devia. Ela disse que só devia 20 mil dólares pela casa, porque havia quitado todas as outras dívidas com a oferta anterior de 5 mil dólares. No culto daquela manhã, entreguei a ela outro cheque, daquele mesmo casal, dessa vez de 25 mil dólares. Lisa e seu filho haviam vivido seu último ano de pobreza, graças a um futuro livre de dívidas que receberam como a recompensa pública que Deus derramou sobre os sacrifícios de obediência que fizeram. Em um determinado ano, depois de 3 dias de terem iniciado o jejum, Melissa testemunhou que seu pai estava lutando contra o câncer de próstata e que ela havia iniciado um jejum em favor dele. Quando ele foi aos médicos para realizar um procedimento, para surpresa destes, não foi encontrado sinal de câncer em lugar algum. Deus o havia curado. O que amo a respeito desse testemunho foi que ela não parou depois dos 3 dias. Ela disse, vou continuar para ver o que mais Deus quer fazer. Deus não faz acepção de pessoas. O prazer dele é recompensar seus filhos. Ele é honrado e engrandecido quando estamos dispostos a buscar a sua face a qualquer preço. O jejum tirará sua vida e o seu ministério da obscuridade. Certo domingo, Steve testemunhou que havia jejuado por 40 dias. Ele disse, tenho um ministério de tempo integral cujo alvo é visitar prisões e cadeias. Mas vou ser sincero com vocês, sou um pregador e sou cheio do Espírito Santo, mas Deus me disse que eu tinha um espírito de glutonaria. Foi por isso que comecei este jejum. Não pedi que Deus abrisse portas para mim. Simplesmente disse a ele que estava farto daquele espírito de glutonaria que me enganava e me mantinha fora das coisas espirituais que Deus tinha para minha vida e que trancava as portas, as finanças e tudo mais que Deus tem para mim. Este irmão começou a ver mais portas abertas para ele do que podia dar conta. Ele começou a receber convites para compartilhar o evangelho em outras prisões e para ser entrevistado por estações de TV. Ele chegou a ser entrevistado por um policial que costumava prendê-lo antes de Steve entregar a sua vida ao Senhor. O Senhor me garantiu ao longo dos anos que o jejum trará os perdidos. Sherry nos contou sobre sua prima não salva de 29 anos, Debbie, que ligou para ela do nada durante um jejum anual. Ela estava angustiada e queria se encontrar com Sherry e disse, não precisamos comer nem nada, quero apenas conversar com você. Debbie começou a compartilhar com Sherry a respeito dos problemas que estava tendo em seu casamento e muito mais. Sherry disse a ela, a melhor coisa que você pode fazer, Debbie, é encontrar um relacionamento com Jesus por si mesma. Não sei se alguma vez você orou e o aceitou, mas não posso sair daqui hoje sem lhe perguntar se você já foi salva. Debbie orou de boa vontade com a sua prima e aceitou a Cristo pela primeira vez em sua vida. O jejum deixa você mais sensível ao tempo de ação e à voz do Espírito Santo. Mesmo estando no meio do jejum, Sherry teve a ousadia que normalmente não teria. O jejum faz uma obra tamanha em sua vida, que os perdidos muitas vezes são atraídos a você e ao que Deus está fazendo. Não se trata de manipular Deus através das nossas obras, forçando a sua mão a operar. O jejum simplesmente quebra você e leva sua fé para um novo nível. A esta altura, espero que eu tenha sido capaz de esclarecer as más interpretações sobre o que é o jejum e o que ele não é, e porque ele é uma disciplina que não deve faltar na vida de todo crente. O jejum é parte vital daquele cordão de 3 dobras dos deveres naturais do cristão que Jesus definiu em Mateus 6, ofertar, orar e jejuar. Ele purifica o seu corpo e promove a saúde de muitas formas práticas. Ele o leva a um relacionamento mais profundo com o Senhor, muito mais profundo do que o relacionamento que você pode desfrutar através da religião rotineira. Não espere uma ocasião propícia. Como Deus revelou, essa ocasião simplesmente não existe. Você não é velho demais ou jovem demais. Afinal, Ana era uma profetisa que estava na casa dos 80 anos, quando adorava dia e noite, jejuando e orando. Lucas 2:37. Como mencionei anteriormente, se Jesus pudesse ter recebido o que precisava para exercer o seu ministério aqui na terra sem jejuar, ele não teria jejuado. Mas ele jejuou e tem continuado a jejuar por nós por 2000 anos. Durante a sua última refeição com os discípulos, ele lhes entregou o cálice e disse: "Desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber de novo, convosco no reino do meu Pai." Mateus 26, 29. Vi pessoas que nunca haviam jejuado antes viverem reviravoltas maravilhosas em suas vidas. Se você está pronto para trazer bênçãos sobrenaturais à sua vida e para liberar o poder de Deus para vencer qualquer situação, comece hoje a fazer da disciplina do jejum parte da sua vida. Você será grandemente recompensado.